Levantou, já levantou, da frieza do capim. Levantou, já levantou, da frieza do capim. Vai buscar teu ramalhete moreno, que a doninha tem no jardim. Vai buscar teu ramalhete moreno, que a doninha tem no jardim. Levantou, já levantou, da frieza do capim. Vai buscar teu ramalhete moreno, que a doninha tem no jardim. E vai buscar teu ramalhete moreno, que a doninha tem no jardim. Já levanta a flor do campo, já levanta do fio chão. Já levanta a flor do campo, já levanta do fio chão. Vai tomar água na ponte, meu gato, vai piscar teu coração. Vai tomar água na ponte, meu gato, vai piscar teu coração. Levantou, já levantou, da frieza do capim. Levantou, já levantou, da frieza do capim. Vai buscar teu ramalhete moreno, que a doninha tem no jardim. Vai buscar teu ramalhete moreno, que a doninha tem no jardim. Sapatia, meu flor do campo, sapatia que eu quero ver. Sapatia, meu flor do campo, sapatia que eu quero ver. Escavar quer tirar solo, faz a terra tremer. Escavar quer tirar solo, e faz a terra tremer. Levantou, já levantou, na frieza do capim. Levantou, já levantou, na frieza do capim. Vai buscar teu ramalhete moreno, que a doninha tem no jardim. Vai buscar teu ramalhete moreno, que a doninha tem no jardim.